esse clima descontraído aqui na hora de apresentar essa banda é porque boa parte dela faz parte do coletivo. Davi, que é um camarada nosso também, que é do motoclube, que sempre fortalece as nossas ações, nossos eventos. Pepe, vocalista, faz parte do Escambo. Caio faz parte. Noninho fez parte durante muito tempo, mas a paternidade chamou ele. Enfim, e aí, pra mim é muito natural estar aqui, porque é uma festa, na verdade, estar apresentando essa banda, né? É uma banda que traz influências do rock clássico, do punk, né? Do pós-punk também, e da filosofia depois de Pepe. E aí, eu gostaria de não dedicar esse show a Renato Pernambucano, que não está aqui, poderia estar. Mas, enfim, stand-ups à parte, eu queria convidar vocês a sacar o bom som do Gramofante. agora. 10 anos de escambo coletivo, estávamos lá quando tudo começou. É isso aí. Desde 2009, caminhando junto, gramofantes misturando com o escambo coletivo, fazendo uma festa que eu preciso dizer e afirmar que desses 10 anos, incluindo hoje, nunca dependeu de apoio de candidato, de pré-candidato, de político. Isso. De ninguém. A gente fez aqui e sempre fez na resistência, na independência, sabendo que a gente tem uma relação direta com quem está aqui. Então acho que o coletivo vai ter mais 10, mais 20, mais 30 anos, porque não depende dessa galera que está aí se revezando. Está na hora da gente tomar o poder. Bora! Liberdade é solidão. Tchau, Luna. Luna! Caio é o maior guitarrista do mundo, acredite! Duvido da criança, não. Tu, pá. Eu gosto muito. É bom estar entre amigos. Thank you. cidade é um paraíso, não aconteceu. E o Aracu, o sete de jornal, apaga a luz, minha cabeça dói. Não lembro que eu não vi, pois foi você que me deu. Quanto cansaço, Paulo, não pude evitar. Dedicaram um caba safado que saiu da banda por safadeza. Quero o baixista Sócrates. Tá por aí? Tá ali. Essa letra eu escrevi pensando nele, que ele é um grande artista. Baixista não, artista. Sinto saudades. Legenda, legendário, lenda viva aí, Carlos Rapper, aí, alternativo Poitibá, me chama pra tocar lá que eu vou. Isso aí, vamos lá. Eu vou voltar pra casa, assistir, não, encontrar meu corpo nu, assistindo televisão. E é que esse vídeo não tem, não é? Acorda, Lorena, teu pai tá tocando batera. Eu vou tocar uma swingueira, já era. Se liga, papai tá aqui. Noninho, que coisa legal. Noninho, é muito legal. Ai, ai. Aê, Zoba! Sensações transcendentais da capa de um disco que eu nunca ouvi. As cores fortes de tudo que cai. No posto forte do mundo a fugir. As olhos dançando no escuro. Em busca das luzes e dos sustos. Pra deixar de lado a ressaca. Um pouco daquele cansaço. Mas ninguém veio e eu não quis saber o que aconteceu. Não há mais tempo pra chorar. Yeah. você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo. Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar o seu time de campo, meu coração é do tamanho. E nada você, eu já peguei. Mentira, vem quente que eu estou fervendo. Bye. até dizer que nada é tão normal, mas se eu posso escolher, não pode me fazer tão mal. Você pode até dizer que nada é tão normal, mas se eu posso escolher, não pode me fazer tão mal. É por você. Incrivelmente, o nome dessa música agora é Depois. Tem nada a ver com o seu pedido. É Depois. Está claro. Não quem perdeu. Não sei se vale mais dizer o que se diz quando se pesa cada decisão pra quem nunca escolheu. Eu escuto e você fala. A todo mundo que morreu esse ano. Na verdade, é quem sobreviveu também. Vai. Presentemente eu posso ir, considerar um sujeito de sorte. E apesar de muito moço, me sinto são e salvo forte. Tenho comigo pensado, deixa a graça e potência pro meu lado. Sim, não posso sofrer do ano passado. Sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano. Apesar de muito moço, me sinto são um salve forte. Tenho comigo pensado, dessa brasileira e anda do meu lado. Assim não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Tô, meu amigo, eu quero que vem, não, eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas assim. Você é brasileiro e anda do meu lado. Assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Bora, potência! Vamos tocar! Vamos dar reflexo! Tocar uma música aqui, que é uma influência direta dos meus amigos e outras bandas de influência punk que eles participaram e trouxeram para dentro do Gramofante. E eu não poderia deixar de falar que o Escambo Coletivo tem uma intimidade Ele está inteiramente ligado toda a sua história ao punk, ao hardcore, à música pesada, porque no começo, quando ninguém queria tocar no escambo, era essa galera que vinha para debaixo da tenda. E tinha um cara que representa muito bem tudo isso, não só por ter banda, mas também porque era um cara que estava por trás da infraestrutura. O nome dele é Jenson e ele tem 27 anos. Vida, quem tá com a camisa da banda, só ela. Amo pra sempre demais. Kemi! Gente, até o que amo pra caralho. você estiver dentro de mim, saiba que eu estarei, dentro de você. E nada mais será tão quente quanto o suor que nos faz sentir gente, gente até o fim. Por isso junte suas vontades, junto às minhas, faça das minhas suas vontades, e deixe que eu faça tudo que eu quiser. Quem igual se não houvesse mais outra forma de sentir este calor, e não conhece quem o tenha dito não. Seja fria. Obrigado. É a última agora? Ninguém saiu essa música aqui não, velho. Vai-te embora pra casa quem não quiser. Eu preciso encontrar um lugar legal pra mim dançar e me escabelar. Tem que ter gente legal, tem que ter um som legal e ter cerveja barata. Um lugar onde as pessoas sejam mesmo a fuder. Um lugar onde as pessoas sejam loucas e super chapadas. Lugar pronto, vai! Gente, agradecer a todo mundo, os grandes amigos, os Campo Coletivo 10 anos, é uma honra estar aqui todo ano, quer dizer, todo ano não pode, que aí é golpe, mas enfim, sempre que vai. Essa é pra Paulo e Carlinho, eternos. Boca se perder é tudo. Bob. sereião. Qual o toque era se a bicheca? Eu tô saço, não pode sim. Caio do jardim de liberto, pois nunca fui tão bom assim. Nessa busca de ter jeito, por quanto tempo já venceu, nem qual longe iria chegar. Seus óculos, os seus óculos, os suas maçãs. Ó, oh, queria mandar um abraço especial para algumas pessoas que fazem parte dessa história de 10 anos. Pessoas que nem sequer chegaram a discutir os campos coletivos, mas só a sua existência, a sua referência, fizeram com que a gente tivesse imaginação e pudesse sonhar. E aí eu queria dizer que Quizinho tem a ver com isso. Tá ali, ó, Quizinho, brother. Que ele é, pra mim, ele é a mistura da sabedoria de Yoda com tesão de Darth Vader, velho. É ele ali, ó. Piada nerd. Piada, pai do rock, pai do rock. É, queria dedicar também a Mari, que sempre esteve com a gente na correria, no estresse. Na briga e na grosseria. Na briga e na grosseria. Potência que chegou agora. Tá ali, ó, que eu passei o dia todinho falando dele aqui. Tá com a gente há muito tempo. E toda a família dele também. Da escola, Cinderela e do Espaço Potência, Bloco Acorda. São pessoas que estão perto da gente e que a gente precisa falar, dizer, que inspiraram e inspiram a gente a continuar.